Salve a malandragem! O morro de Santa Teresa está de luto, porque Zé Pilintra morreu. O morro de Santa Teresa está de luto, porque Zé Pilintra morreu. Agora o mundo bate palma, porque Zé Pilintra renasceu. Agora o mundo bate palma. Sobra força. Salve o nosso Senhor Deus. Salve a corrente. Cara, o nosso Senhor Deus esteja com cada um, cara. Salve o nosso Senhor das correntes. Nosso Senhor do Bonzinho, toda a corrente de Deus. Que esse lugarção seja abençoado, trazido na força do nosso Deus. Muita luz do santo, eu vou acar nessa caminho nossa, trabalhar na força da luz, trabalhar na força do nosso Senhor das Candeias, nosso Senhor do Bonfim, e que cada corrente dessa, que eu caminho na força dos Exu, na força ex dos baianos, na força dos preto velho e minha corrente dos malandros, que cada um que está cá possa receber a força, o poder espiritual que está tão necessitando. Salve tua força, meu santo. Graças a Deus, seu Zé. Tudo bem, seu Zé? Hoje, meu santo, vou tocar na corrente deste dos baianos. Mas eu quero saudar a corrente da Jurema, essa corrente sagrada do Catimbó, que eu estou sempre por caminhar e trazendo as forças dos grandes mestres para trazer orientação e proteção na firmeza de Deus. Ô, meu santo, tu tá longe de eu, cara. O que o senhor está achando da nova tecnologia aí, seu Zé? Olha, meu santo, vocês dessa terra são das evoluções, né? E nós dos espíritos, na falange de Deus, estamos cá para prestar caridade, seja por onde for. Mas para nós dos espíritos, isso não é novidade, não, meu santo. Porque na falange maior, já existem muitas formas nas energias, né, de fazer comunicador e trazer luz. Então é isso que estão fazendo ouvidor, conversação da nossa ideia. Posso entender que é só uma forma desse natural de Zé Pilintra poder chegar aonde vocês estão. Salve a força de Jurema, salve a força da corrente dos baianos, Nego Velho e dos Exu, e não se esquecendo da minha corrente dos malandros. Mas, seu dono, eu tô cá para fazer conversador com tu, e tu pode assim falar que eu lhe ouvo, viu, meu santo? Tá bom. Olha, seu Zé, hoje o senhor sabe que é o diálogo com os espíritos de número 33, né? Ah, é, meu santo? É sim, então a gente tem aí o 33 marcando a nossa caminhada no dia de hoje. Hoje é quando eu tenho a idade de 33, Jesus morreu com 33, Alexandre... Tem um monte de coisa que foi acontecendo, número, né, de graus no rito dos vocês, antigo e aceito pela maçonaria, 33... Olha, meu santo, e aí vai. Essa força dos 33, como tu chama, é uma força congregadora. É uma energia mestra. Tu sabe o que é isso, meu santo? O senhor pode explicar? Posso, meu santo. Na força das falanges de Deus, o 33 é um nome congregador. É a energia dos grandes mestres desses ascensionados, que vocês chamam de ascensionado. E para nós, da corrente da Jurema, é o ponto maior das intrusas. Intrusa, meu santo, é o centro dessas duas falanges que vai e que volta, né? Que vocês chamam de rua, né? É o ponto congregador, é onde se reúne toda a força do astral para trabalhar nos caminhos dos filhos que tanto necessita. Na Jurema, meu santo, quando eu venho nessa corrente, é sempre para facilitar e trazer luz ao coração desses que muitas vezes estão assim, com o coração apertado nos assuntos da terra de vocês. E o 33 é isso, né? É a força congregadora dessa energia que tanta luz traz. Seu Zé, então parece que não foi coincidência que a gente acabou bem como o senhor no diálogo número 33? Meu santo, nossa corrente de Zé Pilintra é a força congregadora da atenção. Quando enterra no corpo daquele que trouxe a vida e me permitiu viver, eu era das congregação. Eu sempre fui de ter de muita pessoa perto dele, porque eu acredito que através dessa fala, né, e do afeto, muitas coisas se resolvem. Quando as pessoas procuram eu, Zé Pilintra, sempre vem com o coração partido, por causa de um amor, por questão dessa dos patacos, cocir, que as coisas do dinheiro até vocês. Ou uns problemas de saúde, ou dor, né? Essa que a medicina dos cabra de branco não consegue se resolver, chegam cá e na força do benzedor nós conseguimos ajudar. Graças a Deus, seu Zé. Olha, fala, Zé. Tem uma... A gente normalmente tem dúvida quanto à entidade do Zé Pilintra, se ela trabalha assim na direita ou na esquerda, ou é uma linha própria de malandro. Meu santo, como tu começaste a falar desse 33 seu, meu santo, eu quero lhe dizer, o 33 na numeração tua é aquela que é igual ao outro, né? É o 3, o 3 juntinho. E é nesse mistério que eu trabalho. Eu venho na corrente dos baianos, que hoje eu tô cá, onde foi criada e estruturada na força das Umbanda, para trazer principalmente a energia do sacerdote destes, né? Do culto das Umbanda, que já partisse para um outro canto e que continua trazendo os seus conhecimentos através da nossa corrente de Zé Pilintra. Quando eu venho na corrente dos negros velhos, dos pretos velhos, eu trago o segredo de Angola, a força maior da força do chão, da terra e dos elementos todos desse planeta, né? Quando eu venho na corrente dos Exu, eu não sou Exu, nunca fui e não serei, porque tudo na Zumbanda é grau, né, meu santo? E como é tudo grau, cada um tem a sua energia, mas eu, Zé Pilintra, tenho a autorização de Nosso Senhor do Bonfim de vir em cada uma dessas correntes, sempre trazendo uma força diferente dentro da necessidade de cada povo que aqui chega. Entendeu, meu santo? Entendi. O senhor, então, disseram uma vez que seu Zé Pilintra entra em qualquer boca. Que comentário o senhor tem sobre isso? Olha, meu santo, na força de Deus, da terra de vocês, eu não estou cá para explicar, eu estou para confundir. Não venho com função dessa, meu santo. Eu venho só para lhe trazer a força e o axé de toda a corrente espiritual. Quando é dito que nós temos um caminho aberto em todas as portas, meu santo, é porque nós estamos mais perto das energias e necessidades do povo dos encarnados como tu. Por eu ser dessas falanges de pouco tempo de desenvolvimento, meu santo, estamos falando na corrente de 200 ruas, né? Perto desse universo há pouco tempo, né, meu santo? Eu consigo entender e perceber a necessidade que vocês têm. E assim nossa falange, não só eu, Zé Pilintra, mas Zé Pretinho, a força de Maria de Navalha, que também é de minha corrente dos malandros, de seu camisa preta e outros capangueiros meu, que vem ajudando tanto o povo nesses casuários, nesses terreiros e nessas tendas de ajuda aos próximos, né, meu santo? Tá certo. A gente ouve dizer, seu Zé, que malandro se veste de branco porque não se suja com a poeira alheia. É assim mesmo? Olha, meu santo, nós estamos sempre perto, mas dificilmente fazemos parte das dores e do sofrimento do povo. Por estar perto e ao mesmo tempo não se envolver com as dificuldades que esse povo tem, nós conseguimos sempre, de uma forma muito espiritual, ajudar aqueles que precisam. É verdade, simples. Tá certo. E agora, o senhor se veste dessa forma nas duas linhas ou na linha de esquerda é necessário se vestir de preto? Meu santo, nós respeitamos a necessidade e a forma de entender de cada casual, sabe? Porque o que menos importa é as coisas do vestuário da casa. Cada um dos guias que se apresenta na Zumbanda vem com alguns trejeitos ou debaixo de um arquétipo, meu santo, para que as pessoas dos encarnados possam compreender que aqui neste instante está um espírito nessa matéria que vem embaixo da força maior de Zé Pilintra. Para que as pessoas consigam entender e visualizar, né? É assim enxergar-se dos olhos. Entendeu, meu santo? Entendi. Então, O Zé Pilintra, ele é um arquétipo da Umbanda, é representado por um espírito que se sintoniza com essa expressão. É isso mesmo, Sam. Eu, nesse caso cá, trabalho na força quando vem na corrente dos baianos, ou quando vem nos Exu, nos negros velhos, ou em minha corrente mesmo, sempre na força do amor, para ajudar quem precisa. Não só quem está sofrendo a parte dos amores, mas quem está principalmente necessitando de mais carinho e afeto. Só para lhe deixar claro, moça, quando eu venho na força de uma mesa de Jurema, eu não venho com essa roupagem aqui, moça. Eu venho com uma diferente. Eu não uso esse pano que vocês chamam de gravata. Eu uso só lenço. Com dois nós. Sabe por que dois, meu santo? Porque nós nunca estamos só. Como é que é? Por que o senhor falou? É porque nós nunca estamos só, meu santo. Tá certo. Agora o senhor fala, não estamos nunca só. Quais são as suas companhias? Olha, para deixar claro, existem correntes de Zé Pilintra de cada um dos orixás. Ah. Tem Zé Pilintra que vem na corrente de Oxalá e traz o mistério da primeira linha junto com Logunã, né? E traz assim a força da fé, a energia da paz. Tem os outros, meu santo, que vem já na força de Oxum, né? A divindade dona do ouro e na corrente do amor, na força de Oxum e também Oxumaré. Tem do Zé Pilintra, que vem na terceira linha, né? E aí já vem na força do nosso pai Oxóssi, que é a energia das inteligências e a captação daquilo que precisa agregar. E a força lutadora de Obá, que é um orixá desse muito dos fortes e guerreiro por demais valente. Tem daqueles, meu santo, que vem na corrente de Xangô, na força essa positiva também de Egunitá, que é uma energia fabulosa, na energia do fogo, junto com o seu dono, desse campagueiro meu, Xangô, que é da justiça. Tu quer que eu continue até chegar a sete ou eu posso parar pra cá, meu senhor? Não, o senhor continua, pelo amor de qualquer coisa. Olha, meu santo, quando nós vem nessa força de Xangô, é pra ajudar aqueles que estão na necessidade, meu santo, de justiça ser feita em seu caminho. Ou por um desses coisas de justiça dos nomes, dos papéis, ou para conseguir dar aposentação, ou para conseguir, meu santo, livrar-se esse que de alguma forma errou, mas que hoje está, como que fala, é desse assim, é arrependido, né? E o fogo, meu santo, que vem na força de Egunitá, que acompanha o Xangô nessa quarta das linhas, é para queimar tudo aquilo que trouxe dor e fazer novo o povo todo, né? E aí continua, vindo também aqueles na energia de Ogum, que é o senhor dos caminhos, e aquele que permite sempre nós guia andar em sua força para trazer as energias que cada um de vocês precisa. E Ogum não vem sozinho, vem na energia dessa, de Inhansã, essa que vem com a espada, e traz sempre uma energia de corte dos ventos para chegar novos ares na vida do povo. E respeitando também a sexta da linha, que é a linha de Obaluaê, sabe, meu santo? Que é o senhor das curas, o senhor dessa que traz as curas dos interiores, a cura das energias que precisa ser mudada. E junto com ele, ele vem também nas energias poderosas de Manã, o orixá mais velho, que vem trazendo sempre o poder de mudar, né? De transformar e de evoluir junto com o Obaluaê. E finalizando tudo isso, vem o poder de Omolu, que é o senhor dos galhos secos, o senhor das finalizações, juntamente com Mãe e Iemanjá, que sempre traz a renovação no coração deles, que estão precisando de ajuda, né? Nossa. Ficou claro, meu senhor? Ficou claro, seu Zé. Muito obrigado. Mas agora eu quero estender um pouco mais nessa ideia aí, porque quando eu aprendi, seu Zé, eu aprendi que tem sete orixás e é assim só, olha, Oxalá, Iemanjá, Xangô, Ogum, Oxóssi, Iori e Iorimá. Certo, nessas linhas, a gente entende que pelo sincretismo que a gente aprendeu também... Eu gosto Oxalá... de falar disso. Eu gosto de falar disso. O senhor gosta? Gosto, sim. Meu santo... Eu sei que vocês gostam do conhecedor, mas no final dessa conversa nossa, da prosa, Eu posso ensinar umas magias, umas coisinhas para abrir os caminhos desse povo todo, meu santo? Pode sim, senhor. Então, se é para o bem, mas depois eu vou perguntar como é que funciona, hein? Atenção. Vamos conversar, né? Porque tem muita gente, meu santo, que além de saber como funciona, quer saber também o que fazer para melhorar as coisas do dia a dia, né? Porque cada dia é um mistério para cada um desses do povo. Fala, meu santo. Tá certo. Que na Umbanda de Zé Pilintra é voltado para a prática da caridade, não é não, seu Zé? É isso mesmo. Meu santo, não existe Umbanda que não seja para isso. Se as Umbandas se perdem nessa série que vive desse, meu santo, é porque não é Umbanda. Umbanda é sempre isso. A prática de caridade, né? A prática de fazer o bem para aqueles que estão precisando. Mas agora, antes de eu falar do sincretismo, a gente entende também que o seu Zé Pilintra também prega a tolerância religiosa. O que é isso, meu santo? A tolerância religiosa? É. É a gente tolerar as religiões dos outros. Nem isso, tolerar. Permitir todo mundo ir aonde cada um quer, não é não? Ah, é fazer das coisas assim, respeitação dos outros, é? É. Isso é fundamental. Porque aquele que se respeita, respeita o próximo também, assim. É importante isso, na falando de Deus, né? Cada um segue um caminho, trabalhando para ser melhor e fazer o melhor para o outro. Tá certo. Então, olha, o sincretismo a gente entende que Oxalá é representado por Jesus Cristo. É o João de Branco. Iemanjá por Nossa Senhora da Conceição. Sim. Xangô, São Jerônimo. Ogum, São Jorge. Oxóssi, São Sebastião. Iori, Cosme e Damião. E Iorimá, São Benedito. Sim, na qual dessas o senhor trabalha? Olha, meu santo, eu trabalho, já que esse dono do corpo, que eu não gosto de chamar de cavalo, sabe por quê, meu santo? Então, era outra pergunta que eu tinha, por que calma, que meu santo, tu é muito dos rápidos, vamos com mais calma, meu santo. Senão eu não consigo fazer as colocações que tu tá perguntando aí. Vai lá. Então tu me pergunta, meu santo, em onde que eu venho? É. Eu venho nesse aparelho meu, que aí só eu peço licença pra tu. Pra falar um pouquinho, né? Por que que eu não gosto de chamar de cavalo? Fala. Se teu guia, você que tá fazendo ouvidor dele, cara, te chama muito de cavalo, é porque a tua ainda é muito rebelde e precisa amansar mais seu coração para que nós, espíritos, possamos trabalhar. Quando tu já começa a ser chamado de aparelho, é porque tu tá mais consciente da missão e se ligar à força maior para que o bem possa se estabelecer. Entendeu, moça? Tá certo, entendi. Olha, eu venho na força de Ogum, já que esse dono do corpo, cara, aparelho meu, é filho de Ogum, o Oxum, né? Então eu venho na força da lei, dos caminhos retos, da segurança segura daquele que precisa andar e chegar onde precisa estar. Como é que uma pessoa faz para saber se ela é um aparelho de determinado orixá? Olha, Wilson, antes de qualquer coisa, é bem importante deixar claro que não é porque tu tem na sua coroa três dos orixás, que é nas energias masculina, feminina e o ancestre, que tu, meu santo, não é coberto pelos outros orixás. Os orixás são a irmandade, energia maior que vem de Olorum, que é Deus, né? Nós, acá espírito, estamos sempre embaixo desses orixás, mas quando se fala embaixo, não é porque é menor, mas é porque está na lei daquela força. Vou deixar mais claro, meu santo. O dono do corpo cá recebe um boiadeiro que é Zé do Laço. Esse dono do corpo, nas palavras de vocês, é filho de Ogum com Oxum. Mas esse Zé do Laço já vem numa energia do senhor Omolu, porque é ele que ajuda a finalizar aquilo que precisa ser finalizado no caminho desse médico e da casa que ele cuida, né, meu santo? Ele também recebe um outro força, né, chamado Pai João do Caridade. Esse Pai João já vem na energia de Obaluaê, que é o senhor da evolução e que traz também os sete degraus, né, desse, dos cruzeiros das almas. Cada degrauzinho representa a essa evolução que é necessária. Eu posso continuar ou que tu quer fazer outra pergunta? Não, continua, tá interessante. É assim, meu senhor. Quando esse vem trazer o caboclo que ele trabalha, que é o caboclo Pena Branca, esse já vem na força de Oxalá. porque a força congregadora que a coroa desse dono precisa ter. Quando ele vem trazendo Exu do ouro, meu santo, Exu do ouro, desse natural cá, já vem na força de Oxum, que é a dona do pote do ouro. Quando esse traz a força do marinheiro, ele já vem na energia de Iemanjá. Embora também exista um marinheiro de outras falanges, por mais que esse seja sempre direcionado pela mãe maior. E aí vai, meu santo, vai na corrente das crianças, vai nas crianças, meu santo, que é das esquerdas, e assim também tudo vai caminhando. Tá. É, um exemplo, então. Eu ainda não sei quais são, quais orixás regem a cabeça do meu aparelho, mas é, vamos, por exemplo, dizer que seja Oxalá ou Ogum e Xangô. Então eu posso ter, por exemplo, trabalhar com Zé Pilintra, que trabalha com, sei lá, Yorimá, Oxóssi, ou um outro que não seja esse regido pelo meu aparelho? Pode sim, meu santo. Para ficar até mais claro, vamos tentar explicar uma coisa. Só para você poder entender, né, meu santo? E quem está fazendo ouvidor também acompanhar, né? Porque isso aqui é desses prosa que eu gosto de ter. Deixando claro para tu, meu santo, presta atenção. É possível sim. E tu sabia que cada um desses, independente da religião que tem três forças de orixá mais presentes e atuando em sua vida? Não quer dizer, meu santo, que os outros 11 não estejam regendo. Porque em cada fase de sua vida tem a necessidade de algo. Vou deixar mais claro, meu santo. Tá. De forma que todos possam compreender. Existe um orixá chamado orixá ancestre, que é o orixá do seu espírito, do espírito do dono do corpo, desse dono que está aqui em pé na minha frente, pensando no meu carro. Tu tá entendendo, meu santo? Esse é o orixá ancestre. Isso não muda, independente de sua encarnação. Ah. O espírito vai evoluindo e se encarnando, não é assim? Tá. Mas esse espírito tem uma missão. E ele vem à Terra embaixo de uma missão. Que vem na ordem, por exemplo, na força de Xangô, se for o seu caso. Ou na força de Ogum. Ou na força de Oxalá. Ou em quaisquer outras. Tá certo. Quando esse, meu santo, o ancestre, é a missão maior do espírito. E toda a sua encarnação vai vir de encontro com essa missão maior. Independente da dificuldade que esse vai ter para vir encarnar com uma missão nesta vida. E aí, meu santo, em cada vida, tem sempre dois desses orixás com uma força maior. Que não precisa ser, por exemplo, na primeira linha dessa, Oxalá com Ogunã, ou Oxum na segunda com Oxumaré. Pode ser, por exemplo, né? Filho desse, de Oxum com Ogum. Ou pode ser, meu santo, filho de Xangô com Ogunã. E assim você se sentindo, né? Tá certo. Como fazer para saber, meu santo? Na Zumbanda é diferente dessa linha do Candomblé. Porque para nós espíritos não existe essa separação. Quando é perguntado se o guia é da Zumbanda ou dos Candomblé, de qualquer outra falange, nós sempre respondemos que é nós sede Ogorum, que é Deus. Tá. Então, como faz para saber na Zumbanda? Já que não muitos dos pais desse ou das mães desse, dos padrinhos e das madrinhas, não tem a mão de jogo de búzios, né, meu santo? O chefe desse casual igual esse cara, o chefe líder, né? Porque sempre tem um guia desse chefe, não é assim, meu santo? Sim. Esse vem em terra, coloca a mão nessa do aparelho, né? Porque desse espírito nós não usamos a nossa mão, né? Porque não precisamos, mas a mão do aparelho. Coloca esse assim, imagina aqui na frente, meu santo, um desse aqui ajoelhado na minha parte, né? Coloca-se a mão desse aparelho, com o aparelho incorporado no guia-chefe, e esse vai perceber a energia que está aqui, ó. Você chama dessas coisas aí, coronação, né? Como é isso? É isso mesmo, a coroa. É. Então na coroa desse, vai estar vibrando primeiro no sexto, que é dos espíritos. Aqui na frente, meu santo, vai estar a da força feminina, e aqui do lado vai estar a força masculina. Tu sabia, meu santo, que tudo que é no corpo dos homens dessa terra, independente de ser homem ou mulher, né? O lado esquerdo é a emoção, sabe, meu santo? Então a mãe vai estar sempre vibrando na força das esquerdas, cara. É tudo a emoção, tudo a intuição e tudo é feminino. independente de ser homem ou mulher. E nessa parte cá, no lado dos direitos, vai estar a energia do masculino, da razão e da consciência. Entendeu, Luciano? Entendi. Ou a prosa está ficando muito difícil de compreensão? Não, não, tá bom. É que não é o contrário, não? A emoção do lado direito e o... Não, Luciano. É, tá. Não. A emoção é como o cérebro, né? Ela vem nos ensina. Tu sabia que nós, dos espíritos, sempre atingimos primeiro a parte da emoção? Porque esse das emoções nós conseguimos trabalhar na razão. É assim. Entendi. Tá certo. E agora o senhor, então, quando uma pessoa quer saber qual que é o orixá que rege a cabeça dela, como é que ela faz? Esse guia-chefe do casal que ela faz parte vai estar apresentando, depois de uma lavagem de cabeça que se chama dos amaci, depois de uma ancoração dos anjos de guarda, né, Nação? Aí vem a confirmação. Eu sei que nessa terra tem muita gente preocupada, porque vai-se num canto, um dá-se um orixá, vai-se no outro, outro dá outro. Mas a forma mais certa, Nação, é depois da consagração do amaci, depois desse médium, né, ser levado em cachoeira, e ser levado no mar, e ser levado nesse campo de força do cruzeiro, aí sim, está preparado para ser informado. Meu santo, o povo é responsável por tudo aquilo que sabe. Então não queira saber de coisa que tu ainda não está preparado para cuidar. Né? Essa é a grande questão. E porque tem muita gente que procura, às vezes, casa de Umbanda para esse tipo de informação, mas também não adianta. Vocês não vão falar se não estiver preparado para ouvir, não é? É, meu santo. A mesma coisa quando você chegar na parte de dos guias, né, igual nós, e faz a pergunta assim, quem que tu tá em terra, né? Qual a pergunta? Às vezes, meu santo, vocês que é dessa terra, nós, cara, chega cá, meu santo, e pergunta pra nós. Por exemplo, o guia acabasse de chegar e o médico tá tão dos ansiosos que já sai perguntando assim, qual é o vosso nome? Não é assim que se faz, meu santo? Sim. Não é desse jeito, não é? É assim, senhor. É assim, meu santo, deixa eu deixar mais claro. O médico acabou de girar, tá numa linha lá de gira de preto velho. Aí os outros do lado, para quando o médico voltar assim, ter a informação de que guia ele traz, logo na primeira gira já faz a pergunta, né? Qual é o vosso nome? Mas ainda não é o momento. Deixa a coroa desse médico se firmar mais, meu santo, para que as energias possam ser trazidas na força correta, para que ele possa arriscar o seu ponto, né? E trazer de forma clara aquilo que precisa ser. Não precisa ter pressa. Não é assim. Vocês são muito desapressados. E também não é necessário saber qual orixá que você trabalha, porque todos eles têm um propósito e o seu é aquele com o qual você se sintoniza mais e está de acordo com, o seu, é, com a sua missão na Terra, não é assim? Vai, Antônio, vai um pouquinho. Vai lá. Tu fala bonito, né? Não, não sou eu, não. É a inspiração aqui dos amigos nossos aí, não? Olha, é desse jeito mesmo que tu falou. Ah lá. Tá certo. Bora com a água. Quando uma pessoa trabalha, por exemplo, com uma entidade da linha de Zé Pilintra, existe um contrato que é feito antes da encarnação? Um acordo? Tipo assim. Olha, meu senhor, tudo que vem na força da Umbanda é por grau. Nada é feito ou vindo de um jeito que não possa vir. Não há necessidade, por mais que existam guias que falam que sim, meu senhor, não tem necessidade desses acordos assim, tão assim estruturados na terra de vocês. Porque se um guia vem na corrente de Zé Pilintra, é porque é um espírito preparado conduzindo a isso. E é lógico que ele vai sempre respeitar as regras que já conhece. Entendeu? Tá certo, entendi. É algo muito maior. E da mesma forma, então, mesmo que não exista contrato, vai ser um espírito que tem uma certa harmonia com a sua energia, com quem você é e com o caminho que você está trilhando, não é? É isso mesmo. É dessa forma mesmo. Porque no plano dos espiritual, quando se desencarna, está preparado, porque não é todo um desses que faz desencarnação que vem na corrente dos guias. Mas quando se vem de Exu, meu santo, além do velho, do espeto velho, é tudo espírito já direcionado a trazer o bem. Só que são grau, né? É como esses escadinhas desse do Cruzeiro das Almas, que são sete graus, que esse precisa a caminhar e trazer para si a força do maior. Então, na linha de Zé Pilintra, existe essa ideia de hierarquia ou evolução? Meu santo, não é na linha de Zé que sou eu, mas é em toda a corrente, em tudo na vida, meu santo, tem isso. Tá, tá. Sempre tem, porque as evoluções, é assim, existem os naturais do Zé Pilintra, que está mais no começo dessa caminhada, e dentro também, ele vai estar orientando sempre aquilo que as pessoas estão preparadas. O médium, meu santo, vai receber a força estimuladora de sua mediunidade, nós guia, sempre de acordo com a preparação que esse tem. Por isso que vocês que têm terra, carne, osso desse, tem que estar sempre aprendendo. E essa conversação ajuda nisso. Graças a Deus. É verdade. José, se tem uma pessoa que quer trabalhar com o Zé Pilintra, como é que ela faz se ela ainda não tem? Ou será que só o fato dela querer já quer dizer alguma coisa? Meu santo, é assim, deixando bem claro, não é só eu, Zé Pilintra, que trabalha na corrente dos malandros. Se você, tu, recebe Zé Pretinho, seu camisa preta, ou qualquer outro dos mestres, de Acais, né? Tu tá sempre na energia maior. Tá. Zé Pretinho, esse, tem ligação maior com eu, Zé Pilintra. Camisa preta também. E assim por diante. O nome, meu santo, é o que menos importa. O que importa é esse dos mediadores, né? Esse dos médicos. Está assim disposto a prestar o bem na força de Deus. Entendeu, meu senhor? Entendi, sim, senhor. Tá certo. Agora, no meu caso, seu Zé, eu falei com a Rosa Vermelha e ela revelou que então eu tenho o Zé Pilintra caminhando comigo. Sim. Da incorporação e trabalho. Daí depois, o pai João das Almas falou que ele é meu padrinho. Então, nesse caso, foi permitido revelar. Sim. Mas não é sempre que é permitido. Olha, meu santo, não é porque tu carrega nós natural em sua coroa que hoje tu já está preparado para isso. Claro. É necessário que tu, como esse moço formoso desse, dos inteligentes, tu vá se preparando, vá conhecendo mais, vai cruzeando, vá se abrindo para isso. Já existe um, meu santo, escolhido para tu, a força maior. Mas enquanto não existir a primeira desincorporação certa, a porta está aberta. E se tua ação, a sua ação do dia a dia, for dessa reta, meu santo, tu vai trazer um espírito de maior grau na corrente minha de Zé Pilintra. Já existe um preparado para tu. Mas qual que vai vir de força de maior? Por enquanto, tu tem o médico que quer trabalhar com nós, tem uma porta aberta. Mas vai depender das ações desse, trazer um espírito de maior evolução ou de menor. Sempre embaixo por uma lei. Mas é assim, meu santo. A porta tem que ser aberta e estreita. Na força da bondade, caridade e da verdade sempre. É esse a grande prova. Claro, porque vocês também não vão ficar trabalhando com uma pessoa que não tem a disciplina que vocês já estão acostumados. É necessário. É necessário. E aí, meu santo, quando se a pessoa tem no seu caminho a missão de ser, por exemplo, um zelador de santo, um dirigente espiritual ou qualquer nome que nessa vida vocês não, naturalmente, se essa missão desse, ou se esse está mais decidido a isso, mesmo que ainda não esteja preparado, os espíritos que vão estar mais próximos são esses mais seguros, porque na falange maior de corrente nossa, de Jurema, por exemplo, se nós estivéssemos falando de preto velho, ia falar do que, meu santo? Da corrente dessa de Aruanda. Se estivéssemos falando dos guias desse, das matas, os caboclos, nós iríamos falar de Jurema. Tá certo, meu santo? Tá certo. Os caboclos esse, é bem, né? Nessa força assim maior. Então, se deixando claro nisso, cada um desses tem lá na força maior a sua proteção. É isso. Ah, entendi, entendi. E todos assim são orientados, então, sempre para o bem, né? Se esse dos médicos começa a ter atitude que é só para fazer benefício próprio, não tem a disciplina de ir frequentando os trabalhos da casual que faz parte, leva-se só na brincadeira as coisas, naturalmente esse espírito maior, ele se afasta. E aí, esse dos médios entra numa força que vocês dessa terra chama de animismo, né? Esse começa a criar por si só aquilo que, por meio da espiritualidade afastada, ele se perde. Olha, que perigo! É. Nessa vida, tudo tem duas mãos, né, meu senhor? É por isso que é importante o dos médios ser orientado embaixo de um casual. Tu sabe por que existe centro, existe tempo, existe tempo, meu santo? Para se seguir a orientação de um cabra-chefe, de um guia-chefe no terreiro. É por isso, meu santo. O meu guia-chefe é o caboclo flecheiro, o seu Giramundo. Que graças a Deus a tu. Quando a gente fala assim de uma entidade, o senhor consegue ver ela ou comunicar com ela? Meu santo, nada nessa terra é descomunicado. Porém, existe sempre as regras. Vou fazer uma coisa assim mais da terra de vocês. Quando você está numa dessas conversas, prosa que você chama de reunião, por mais que exista assim, pessoa do mesmo grupo esse, mas se esses não fazem parte da reunião, naturalmente esses não estão presentes. Mas não porque não mereça, é porque não é assunto condizente a isso. No campo espiritual, meu senhor, está tudo mais organização. Não para ser chato, né? Mas para ter ordem. Entendeu? Entendi, entendi. Então quer dizer, vocês estão comunicáveis, então. O senhor consegue. É isso mesmo, a palavra dele é essa. Estamos comunicados, mas não é toda hora que a comunicação é aberta, porque tudo tem uma necessidade. Meu santo, quanto desse povo da terra assim com corpo, com dessas coisas, existe encarnado na terra hoje, meu santo? Quantos são? Nossa, tá na Terra 6 bilhões, 7. É quase mais, né? É 7 bilhões, né, meu santo? Com média. Cada um desses, meu santo, tem um desse protetor. Então, meu santo, o plano espiritual é maior do que esse plano dos terra. Certo. E cada um desses estão muito ocupados. Então nós temos que sair, vocês que são desencarnados, dos pequenos problemas de cada um de vocês para entender. Que vocês têm dificuldade, mas essa dificuldade fosse assim, sabida do espírito seu, na hora da encarnação. Então pare de reclamar, você que está ouvindo mais cá, você que está fazendo ouvidor, conversador aí, que está vendo a nossa prova. Porque às vezes a pessoa está, meu santo, se queixando muito porque o amor foi embora, porque o pataco que é o dinheiro na terra está pouco, ou porque um filho entrou no caminho errado. Mas nessa hora, meu santo, não lastime, peça proteção e agradeça. Pela oportunidade que cada um tem de se evoluir, né? É isso. A gente ouve falar, seu Zé, que a linha de Zé Pilintra, eles afirmam assim que todo mundo é aprendiz, não pode esquecer disso. É isso aí. Mesmo aqueles que estão no grau mais evoluído, superior, não é? Porque quem sabe mais tem que ensinar os outros, né, seu Zé? Não, não é não. Quem sabe mais. Para tentar mostrar e até mesmo entender a ignorância do outro. Porque quem sabe mais, meu santo, nem sempre precisa ensinar. Às vezes, no silêncio, mostra mais do que a palavra dela. Nossa. Aí a outra frase que é natural, a maioria das pessoas já ouviram falar que se interessa pelo seu Zé, que é, ele diz assim, às vezes a maior sabedoria é parecer não saber nada que tem a ver com o que o senhor falou. É verdade. Meu santo, tu já observou que nessa terra de vocês cá, muitos dos que praticam zumbando ou qualquer outro das religiões que vocês chamam de terra, muitas vezes começa a julgar a forma diferente que um trabalha que o outro trabalha, isso? É, nossa. É se um casual, por exemplo, trabalha mais no assunto dos amor, aquele outro que trabalha mais na cura começa a dizer, né? A zumbanda não é isso. Não é. Isso aí é coisa primária. Meu santo, não existe o que é primário. Existe a necessidade e a porta por onde não abre, meu senhor. Se não tiver os casuá que trabalham mais nos assuntos do amor, se não tiver os casuá que trabalham mais na parte da cura, se não tiver os casuá, meu santo, que trabalham mais na parte da prosperação, se esse dos encarnados está passando por um problema, E vai só naquele que só trata de um assunto, meu santo. Naquele momento da busca e do encontro espiritual, esse pode achar que é pouco interessante. Quer uma prova disso, meu santo? Senhor. Quantas pessoas dessas já não entrassem nas umbandas porque entrasse atrás de conseguir arrumar assim barra de calça? Uma barra de saia, um homem e uma mulher, e depois de receber uma orientação de um espírito que aparentemente até pouco evoluído, porque ele está falando das coisas da carne, só que vai passando um tempo, senhor, esse que foi nessa necessidade de vocês aí, vai se abrindo o coração, abrindo os amentos, e aí começa a entender que nessa terra tudo é passageiro. Ele veio cá porque achava que estava sofrendo mais do que todo mundo, né? Mas aí no meio do caminho ele vai percebendo que a dor dessa da terra não dá para escolher. Mas o sofrimento, se vai sofrer ou não, meu santo, isso dá. Não é porque está doendo seus cornos que tu não pode olhar para a vida com um olhar mais de esperança. Nessa terra, meu santo, tudo é passageiro. Nessa terra, o que não se pode é fazer fila com um pobre de espírito, desse que só está olhando para si, para os seus corpos, para os seus lombos. Tem que entender que essa terra, como você mesmo disse, é muito cheia de gente, né, meu santo? Então, se cada um tem uma dessa paz. Tu já observou, meu santo? Quando tu está nesses negócios que voam, como chama essas coisas que voam aqui na terra de você, meu santo? Avião, avião. Quando tu está chegando assim para fazer o aterrizador lá, tu começa a ver as formiguinhas, não é assim, meu santo? É verdade. Cada um... Sabe o que é zóio de fogo, meu santo? O que é o quê? Zóio de fogo. Não sei não. Zóio de fogo é o que você chama desse de carro, né, meu santo? Ah. Aí tu começa a ver, assim, passar nessas estradas e ver esses borrachos de zóio de fogo, tudo andando. Aí tu começa a observar que cada um desses zóios de fogo tem umas pessoas, né, sofrendo, alegrando-se e vivendo. Quando tu anda nessa sua nossa de caminho de algum, meu santo, e tu vê essas pessoas andando acelerado, aí tu começa a observar que cada um desses passos, ali existe um espírito em evolução, e uma pessoa dessa das encarnação de hoje, com as suas dores do momento, mas não é por isso que o mundo para, né, meu santo? Realmente. O mundo não para não, né, seu Zé? Não, e não é necessário parar. Meu senhor, sabe por que a nossa das velas cara? Moço, mostra esse cara. Tu sabe por que a minha vela de Zé Pirinta é vermelho, branco ou preto e branco, meu senhor? Não sei não, seu Zé. Porque o vermelho representa a força do amor. E o branco é sempre paz. E o preto, meu senhor, é sempre o acúmulo das emoções, das vivências de cada um. E quando esse vai se queimando, começa nos brancos, né, meu senhor? Depois só fica nas portas dos corações. É porque Oxalá já cuidou. E agora... Nós, a força dos guias, vamos estar sempre trabalhando naquilo que cada um quer. Isso é muito importante. Eu não sei se vocês entenderam, mas isso tem a ver. Nossa, que a explicação foi muito boa, hein? Eu não sei. Eu só sei que é assim. Olha, seu Zé, estamos começando a aproximar do fim. E tem, eu quero... Eu percebi... Já está acabando, meu senhor? Posso, Maria? Tá, já a gente passou rápido, né? Eu acho que sim, né? Eu não tenho mais pressa. Eu venho nesse mundo é pra prestar aquilo que precisa prestar. Não, mas quando a gente tá fazendo o que gosta, a hora passa rápido mesmo. Olha, eu descobri nessa manhã que os toltecas é um povo lá do sul do México, viu, seu Zé? Que fala de novo, eles tinham... eu não tô escutando. Ei, fala de novo. Os toltecas, eles tinham quatro acordos de sabedoria. E eu vi, tem um pouco a ver com as ideias que ali... Quem que tinha acordo, meu senhor? Vou passar. Quem que tinha acordo? É uma civilização do sul do México lá, ela tem esses quatro acordos, eu quero passar para o senhor fala se é mesmo mais ou menos assim que a linha de Zé Pirinta pensa. Tá certo. Primeiro acordo, eles pedem o seguinte: seja impecável com tuas palavras. Isso o Zé é... Pirinta defende essa ideia também? Também, meu santo. Sim, também. Mas por que da necessidade de ser impecável com as palavras? Meu santo, porque tudo que sai da boca, meu santo, faz muito mais dos mal do que aquilo que entra. Você pode construir uma pessoa através de boas palavras e de incentivo, meu santo, e tu também pode destruir. Às vezes, só por falar que a pessoa é uma pessoa assim, um assado, tu pode construir um elemento na força maior ou criar marcas, meu santo, que só muitas encarnações podem apagar. Nossa, que perigo. A gente às vezes brinca com fogo, né? Por isso, meu santo, que quando tu tem desses curumim, desses caçudinhos, desses fios, é muito importante usar sempre palavras de orientação, de sabedoria, né? Dizendo para eles que esse é capaz, dizendo que esse é bonito, dizendo para eles que esse tem um futuro maravilhoso. Porque esse acredita. E o maior exemplo disso é que as crianças é pura. E se eles acreditam, por que é que tu vai destruir, né, meu santo, o sonho deles? Certo, tá certo. Agora, antes de eu ir para o segundo acordo, seu Zé... Poxa, tu gosta dessa coisa de acordo, né, meu santo? Eu gostei, porque passa bastante, tá vendo? É o que vocês passam também. É bastante legal. Agora, antes de eu ir para o segundo acordo, eu vejo que o senhor estala o dedo, às vezes, ou no copo, ou em algum lugar. Por que é que o senhor faz isso? Olha, meu santo, é assim. Não só eu, Zé Pinto, mas os outros guias. Sempre que existe um estalado de dedo, é porque essa matéria cá, meu santo, ele, quando está assim, como eu posso te dizer? Está num outro plano para que eu possa estar aqui falando? Esse não pode ficar muito tempo assim, distante, porque tem uma ligação com a matéria. E quando nós estalamos o dedo, meu santo, é para que esse canal astral de vibração do espírito com a matéria que ocupa o corpo possa ter mais fluência. Então, é como se nós estivéssemos cá, meu santo, aumentando a sintonia do que precisa ter com a matéria. Ah. É assim. Tu já ouviste, meu santo, que dois copos ocupam o mesmo espaço, meu santo? Não é assim? Já sim, senhor. Quando esse tá cá, que sou o Zé Pinto, o outro precisa estar trabalhando. Mas é ele que é o dono do corpo. E esse escalar, meu santo, é uma forma de ativar. Assim. Que ainda não é tempo desse voltar. Mas que esse tem a ligação. Eu não sei se entendeu, meu. Entendi sim, mas o senhor explica muito bem, como é que não vai entender? Agradeço. Olha lá, o segundo acordo fala assim, não leve nada pro lado pessoal. Por que, meu santo? Oxe, mãe. Por que, meu santo? O senhor dá a sugestão para as pessoas não levar nem ofensa, nem maldade, nem nada pro lado pessoal? Ou o senhor ensina a revidar? Olha, meu santo, nem sempre. Como eu disse para tu, tudo tem dois lados. Eu nunca ensino ninguém a revidar, mas tem coisa que é pessoal e tem coisa que não é pessoal. Ah. Não é porque é uma coisa que tem a razão total, né, meu senhor? Eu sugiro assim, que de preferência não leve tudo pelo lado pessoal. Tenha o bom senso de entender que nem sempre a chuva que cai no seu telhado é para trazer água para dentro de casa. Pode ser simplesmente para lavar a teia, e não só para te trazer aquele suprimento de água que tu precisa para a tua necessidade. É assim, meu senhor. Tem coisa que é pessoal, tem coisa que não é. Ao invés de tu ficar reclamando pelas ofensas ou ataque do outro, tu entende um pouquinho e perceba um pouco. Quantas das vezes tu também teve assim nesse corpo seu, na sua mente, no seu caminho, a vontade de ter ódio, de ter dor e até de ter pensamento contrário? Não é porque tu tenha das vezes isso que tu é um ser humano desse ser ruim, né? Simplesmente tu é ser humano. E como ser humano, tu tá sempre crescendo, evoluindo e caminhando. Entendi. E agora eu tive aqui a intuição de dizer o seguinte, seu Zé, que às vezes chove no telhado da gente para mostrar que tem matéria quebrada, né? Também, meu senhor. Então a mesma água que chegou para aumentar a reserva que vocês até precisam, também serve para mostrar que você precisa fazer uma reforma das íntimas, né? É, porque até mesmo a teia, essa que protege, pode deixar, se por algum momento, a luz do sol entrar, né? Tá certo, tá certo. Ô, seu Zé, a terceira é a seguinte, pede pra gente não fazer suposição. Explique melhor. Às vezes, seu Zé, a gente, uma pessoa rouba a bicicleta da gente, a gente fala que foi para comprar droga, mas às vezes foi para alimentar o filhinho. Então a gente faz suposição, conta a história feia e fica triste com aquilo. Olha, então, não, fala, depois eu falo. Então, que o senhor sugere nessas histórias? Quando a gente vê alguma coisa, sempre pensar o bem antes de pensar o mal, não é? Também, meu senhor. Mas o mais importante é você perceber que sempre, mesmo quando tu é fruto de alguma coisa da maldade, porque, meu santo, existe a bondade e existe a maldade. Não é por isso que eu vou acreditar que tudo é bom, porque não é. Mas, entenda uma coisa. Se tu teve alguma coisa sua suprimida, né, roubada, tirada, entenda o seguinte. Tu tem que agradecer de alguma maneira, mesmo que você ainda não esteja nesse grau. Agradecer porque tu foi instrumento para que esse outro espírito trabalhasse no caminho dele e cooperasse com a evolução dele, mesmo quando é algo ruim para tu. Nesses espíritos, meu santo, não existe espírito melhor que um, existe mais evoluído. Se tem nessas terras ladrão, meu santo, é também para dar as oportunidades para aquele que foi roubado, para cuidar melhor do que tem e ao mesmo tempo não se aprisionar tanto aquilo que foi suprimido. Mas isso é uma prosa de muita conversa, que não dá para explicar assim só numa palavra pouca. Tá certo. Mas olha, tá ajudando bastante, viu, seu Zé? Olha, tá muito agradecido aqui. Eu não vim a essa terra para trazer só informação, eu também vim para confundir. Porque quando o povo se confunde nos seus conhecedores, busca mais entendimento em outras fontes. Meu santo, não existe só uma fonte. Existe sim. Muita, mas muita energia que corre na fonte. E tu tem que ter cuidado, meu santo. Nossa. Agora a última coisa, seu Zé. Ele fala o seguinte: passa sempre o máximo que pode. Oxe, não era três só, meu santo? Tu já tá colocando por si só. Olha aqui, ele está dizendo para fazer sempre o máximo que puder. O senhor sugere isso também? O máximo que a pessoa pode é bom. Mas ao invés de mais, faça melhor, né, meu senhor? Porque o máximo quer dizer quantidade, não quer dizer qualidade. Faça da melhor maneira. Tá e certo. Também respeite as suas limitações. Sabe por quê, meu senhor? Porque cada um tem umas limitações, não porque é menor que o outro, mas é porque são estágios diferentes. O máximo para ele, meu santo, dentro da necessidade e o espírito, é diferente de um outro espírito. É diferente de um homem encarnado com outro homem encarnado. Cada um tem a sua necessidade. Primeiro, entenda qual a necessidade do seu coração e de sua vida e faça o melhor dentro disso. Sabe qual que é o grande problema dessa terra, meu santo? Ou pelo menos um dos grandes? É a comparação. Tu pode entender, meu santo, assim. Deixa eu trazer para a terra de vocês. Se tu vê, meu santo, como chama essa casa grande, bonita, de gente que tem bastante pataco, meu santo? Chama mansão, seu Zé. Tá. Se tu vê duas mansões dessas, sendo uma do lado da outra, uma já construída, formosa, belíssima, dessa do caminho, desse das bondades, dos brilhos, né, meu santo? E uma outra sendo levantada na mesma estrutura do terreno, igual, com o mesmo pataco esse investido. E se tu comparar, tu vai ser injusto. Porque uma já está pronta, formosa, né, meu santo? A outra está em construção. Mas as mesmas têm a mesma metragem, com o mesmo tamanho e a mesmo potencial. São fases diferentes. É isso aí mesmo. Nossa. Então tá bom, Sanzi. Agora a gente está chegando aqui. O senhor falou que gostaria de ensinar uma magia pra gente? Eu quero. Então vamos lá. Qual que é a magia? Peraí, meu filho. Deixa eu fazer uma salvação. Que o poder espiritual dessa corrente minha de Zé Pilintra coligada a essa, toda estrutura desse congado, dessa força maior, seja de paz, seja de luz, seja de força. Que cada coração desses que estão precisando de ajuda, receba a força, receba a paz e receba a proteção. Que através dessa forma que vocês dessa terra têm de chegar de longe para o povo, essa das conversas pode ser de estrutura, de paz e de alegria. E se de alguma maneira tu está sofrendo esse instante, faça da seguinte forma. Tranquilize um bocadinho só seu coração. Feche seus olhos nesse momento. Feche agora. Eu estou vendo tudo. Eu peço licença para Oxalá, para corrigir aonde tudo está. Porque eu sou espírito. E como espírito eu posso te visitar agora. Neste instante, faça da seguinte maneira. Feche seus olhos. E conte lentamente até 10. Conta aí com eu, meu santo. Devagarzinho. Conta em voz alta, meu santo. Que a força do nosso Pai Oxalá proteja e abençoe seu coração. Dois. Que a força de nosso Pai Oxalá te dê a inteligência sabida para continuar em fé, mesmo quando tudo estiver fechado. Três. Que a força de nosso Pai Oxalá lhe permita não olhar só com os olhos das carnes, mas com o olhar espiritual, entendendo que tudo nessa terra é passageiro e que tu está em processo de crescer. Quatro. Que a força de nosso Pai Oxalá me faça abrir seu coração de verdade agora, para que eu, Zabilunta, na minha corrente, possa lhe visitar, curar as feridas e te trazer o refrigério da alma que tanto precisa. Cinco. Que a força de nosso Pai Oxalá lhe permita começar a jorrar em seu coração a paz, a alegria, a sensatez de enxergar tudo de um olhar do alto, não só apenas da dor instantânea e imediata do momento que tu está sentindo. Seis. Ao conscientizar-se disso, tu está aberto para entender, receber as proteção divina, que é amor, e com amor estabelece o laço de luz no seu caminho. Sete. Entendendo isso, você está preparado para voltar a sorrir, para voltar a acreditar e perceber agora o seu coração se enchendo de alegria. Oito. A alegria jorra do seu peito. Muda a sua vida, o seu pensamento e a sua história. E naturalmente, as pessoas à sua volta se colocam diferente. Nove. O seu inimigo é espírito de evolução ao seu lado, te percebendo e te fazendo ser melhor. Não só fazendo mais, mas fazendo melhor aquilo que tu precisa fazer. 10. Que a força de nosso Pai Oxalá, na força da conscientização maior, te ensina que quando tu muda, tudo à sua volta se transforma. Então, repita comigo. Quando eu mudo, o mundo se transforma e o espiritual me abençoa na força de Deus. Quando eu mudo, o mundo se transforma. O espiritual me abençoa na força de Deus. Que assim seja. Que seja assim presente toda a paz e proteção. Obrigado pela oportunidade da prova, viu, meu santo? Sou eu que agradeço, seu Zé. Que Deus abençoe o senhor e abençoe a nossa prosa. E que nós possamos falar mais, viu, seu Zé? Boa noite para quem é de boa noite. E bom dia para quem é de bom dia. Que assim seja. Que assim seja, seu Zé. Muito obrigado. Salve a malandragem. O morro de Santa Teresa está de luto, porque Zé Pilintra...